M-O-R-R-A. Os malogueiros tão na folha. Com marca de carro. Sem treta, como dizia minha avó. Pra quem sabe ler um pingareta. O morro não tem vez. E o que fez já foi demais. O morro não tem vez. E o que fez já foi demais. Como dizia minha avó, pra quem sabe ler um pingareta. Sou conduzido pelo vento, é ele quem me orienta. Não deixa eu cair em cilada, parada errada. Me livra de qualquer tipo de presepada. Estou sempre ligado, fazendo a minha correria. E o proceder é o passaporte da periferia. Vejo uma pá de vadia circulando. Vejo uma pá de vagabundo circulando. Procurando um lock pra dar um bote. Na lei do cão chora mais. Quem menos pode, se pode. Como Zela do bar se fudeu. E até hoje ninguém sabe do que foi que ele morreu. Dizem que foi cachaça, macumba, desgraça. Foi pau da polícia, bateu e não deixou pista. Indício algum pra comprovar. Eu tô ligado como os caras agem, já passei por essa. Asfixiado com saco plástico. Ar some, você levanta o braço, quase desmaiado. Só que o Zé lá do bar nada tinha. Nem passagem, nem informação, não curtia nem farinha. Mas conhecia as bocas da quebrada. De oba-oba falava com todo mundo, mas não sabia de nada. E por aqui é assim mesmo. As pessoas vão morrendo de morte matada ou de sofrimento. O jeito aí está sem pressão. Está chapada da entrada, anda em cima do fio da navalha. E não se pode ficar de marcação. E nem quadra olho no olho sem vacilação. Você tá ligado qual é? Página 4, manual prático da periferia pra ficar de pé. O morro não tem vez. E o que fez já foi demais. O morro já foi demais. Eu vou rachar. De busão do Edu Chaves até o centro. Se não pega trânsito lento, em uma hora e meia eu chego. Botei meus passos na seda pra aliviar. Paguei conta de luz, conta de água. Milhões de pessoas procedem assim. E tá embaçado pra todos, pra você, pra mim. Enfim, nos tornar miseráveis, este é o plano. A dia a dia desgraça vão adicionando em seu cotidiano. Deixando as drogas entrar no país. Depois mandando a polícia pra cá. Pra reprimir, matar, aniquilar, reduzir a pó. Quem for mais ligeiro se safou, assina o B.O. Artigo 12, uma par de mano assinou. Até que não é de cheirar, cheirou. Quem não é de chorar, chorou. Aí, compadre, é tarde. O sol já tá quadrado, você enquadrado. Família, esposa, filhos abandonados. As drogas se alastram com um surto. E quando tudo é possível, está instalado o absurdo. É tudo milimetricamente calculado. O extermínio do pobre, periferia, o alvo. Steve tem pra tudo quanto é lugar. De carro bom, armamento bom, a fim de papapá. Peço a você pra se ligar, o plano deles já está em prática. Se joga sem folha, giro, pode se salvar. O morro não tem vez. E o que ele fez já foi demais. O morro não tem vez. E o que ele fez já foi demais. As dificuldades de subir pelas ruas de terra. Vou cumprimentando senhores, senhoras, crianças, pessoas sinceras que trazem consigo as marcas do sofrimento. São rugas, mãos calejadas, ferimentos, cicatrizes que a vida vai deixando sem dó e se misturam com a poeira até o pó. Mas sempre que podem esboçam um sorriso. Por trás daquele homem duro e triste existe um menino sem infância. Sofreu com a ganância, sofreu com os maus tratos. Entre a vida dura das ruas e o veneno de orfanatos. Tô ligado mais ou menos na história de cada um. Todos aqui tem um ponto crucial em comum. A falta de estrutura familiar, a falta de pai para orientar, a falta de incentivo escolar. Mas eu sempre ouvi a mãe dos caras embaçar, diziam: ô moleque, toma jeito, você tem que ir pra escola pra estudar, ser alguém na vida. Já pensou um doutor? Nunca ninguém aqui em casa teve essa chance. Não adiantou pra grande maioria. Tem um, dois ou três que estão na correria certa. Hoje estou alerta, já estive numa errada. Mas com Zeus a gente acerta. Sai das presepadas. E os caras estão ligados que eu não sou santo. Mas trico com qualquer aliado. Responsa com os manos. Respeito qualquer um na rua, até os noias que vivem dando baixa a cada dia, a cada hora. E tem olhos que a TV não explora. Desacredito das comadres, quem vê a novela sofre e chora. Ei, a realidade é mais dura do que parece ser. Só não é mais dura que o assento do busão da linha 178C. Eu vou levando a vida assim que tem que ser. Na esquiva da polícia mesmo sem dever. Pode crer. O morro não tem vez. E o que ele fez já foi demais. O morro